seu rádio. Na internet. ZYK 304. Rádio Tapejara M. 1530 kHz. 4 kW. Transmitindo de Tapejara, Rio Grande do Sul. Arena Mix tem música sertaneja. E tem com a vida. Banda. Rosto desmaquiado. E sertanejo universitário. Olha essa farra de foguete. Arena Mix. Sexta, às 20 horas. Oferecimento. Nanimen Barbearia, Biscoito Bar e Lavagem do Tony. 5, 4, 3, 2, 1. Prepare-se, prepare-se. A viagem mais gostosa do seu rádio começa agora. Uma viagem aos bons e inesquecíveis momentos. Você vai dançar. Vai se emocionar. Mas se um dia chegar, muito estranho. Você vai relembrar através da música um pouquinho do seu passado. Está no ar o programa Túnel do Tempo. Moi, je construis des mains jeunes. A apresentação é Elvio Brasil. Agora são 13 horas mais 5 minutos, 1 hora 5 minutinhos, temperatura marcando 23 graus. E a partir de agora estamos chegando aqui na mais ouvida, mais querida. Estamos chegando aqui na 1530 com o programa Túnel do Tempo, a memória musical do seu rádio. Até as 2 da tarde vamos com muita música, notícia pra você. Aquelas lá do fundo do baú pra matar a saudade. Com o patrocínio todo especial da Valquíria Joias, em frente à Caixa Federal, mecânica PM de Dias e Melo, loja Bortoloto, BR Refrigeração, Super Alto Multimarcas e Energifora Energético Natural. Vamos juntinhos até as 2 da tarde. Lembrando, a sua participação é sempre muito bem-vinda. 3344-1185. Também participa no treino WhatsApp 984-346762. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Temperatura 23 graus, umidade no ar 51%. Hoje, dia 1º de setembro, é o dia 1, né? Hoje é 1º de setembro de 2017. Até as 2 da tarde, vamos assim, ó. Muito sucesso do passado pra matar a saudade, como essa aqui, ó. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico de amor e hoje estou tão só. Saudade, meu ex-amor, bonito demais. Mas eu estou sozinho. Foi rico de amor. E hoje estou tão só. Tapejara Esportes. Neste domingo, você ficará sabendo quem será o campeão do Intercomunidades de Futebol. Rádio Tapejara na cobertura. Direto do estádio Doutor Celso Domingues, a Tapejara Esportiva transmite Paiol Novo Linha Nova e São Silvestre. Cobertura da equipe 1530, elegendo craque ótica e joalheria Aliance. Paiol Novo Linha Nova e São Silvestre, a partir das 15h deste domingo aqui na Tapejara AM 1530. Oferecimento: Agro Daniel Indústria e Comércio, Calçados Hanel, Daligna Construtora, Fino Metais Metalúrgica, Funilaria Berton, Nervo Mineração e Logística, Postos Caninha, Doutor Pedro Zoletti, Sbeggen Pneus. Apoio: Prefeitura de Tapejara, melhorando a cidade e a sua vida. Uma estrada, um cavalo, um domingo de céu azul. É só disso que eu preciso pra viver feliz no sul. O seu churrasco no domingo tem a companhia do Vozes do Rio Grande. Oferecimento: Flor do Vale, produtos naturais. Mecânica dos Irmãos Marcolim. Dalla Gasperina, acabamento, decoração e vidraçaria. Paulo Motos, residencial Montpanai. Grilo Super Lanches, Pentágono Corretora de Seguros. Agropecuária Colonial, Panificadora Subtil, Solar Imóveis, Coasa de Água Santa e Veste Bem, vestindo a família com economia. Vem aí. No seu rádio. Na internet. E no celular. A tarde é nossa. ZYK 304, Rádio Tapejara M, 1530 kHz, 4 kW. Transmitindo de Tapejara, Rio Grande do Sul. Hallo, guten Morgen, Deutschland. Ich wünsche dir einen guten Tag. Hallo, guten Morgen, Deutschland. A partir de agora, a sua rádio Tapejara será invadida por uma grande onda de energia positiva através do programa Ciranda Cultural. Uma hora de muita alegria, bom humor, cultura e música alemã. Abra o seu coração e deixe o ritmo entrar. Leer ist der Strand, wo ich dich fand, wo unsere Liebe begann. Ich stehe alleine unten am Hafen, zähle die Schiffe, die kommen und fahren. Wann wirst du wieder vor mir stehen? Adios, my love. Ich dich antes de encerrarmos, vamos mandar aquele abraço para Elza Fiore de Godoy, que também está em nossa companhia através do Facebook. Muito obrigado, minha querida, pela companhia. E a família Benck oferece a última música para Olga e Loreci Benck, de aniversário amanhã. Parabéns, Olga, parabéns, Loreci. Que Deus abençoe as duas com muita saúde e muitas alegrias. Te desejo paciência para as dificuldades, tolerância para as diferenças, benevolência para os equívocos, misericórdia para os erros, perdão para as ofensas, equilíbrio para os desejos, sensatez para as escolhas, sensibilidade para os olhos e delicadeza para as palavras, coragem para as provas, fé para as conquistas e amor. Amor para todas as ocasiões. Que todos tenham um dia maravilhoso e um fim de semana excepcional. Estamos encerrando mais um Ciranda Cultural, agradecendo pela vossa sintonia, bem como agradecendo aos nossos patrocinadores. Supermercado Daniele, Sorveteria Crema Bom, Aplastipel e Vidia Residencial Geriátrico, os patronos desta hora alemã. A todos um bom final de semana e até sábado que vem. Auf Wiedersehen. ZYK 304. Rádio Tapejara M. 1530 kHz. 4 kW. Transmitindo de Tapejara, Rio Grande do Sul, a serviço da região. Vem aí uma nova frequência no ar. Tapejara FM 101.5. Abrangência para anunciar. A propaganda é a melhor forma para conhecer um produto, serviço, uma empresa. Rádio Tapejara, é só sintonizar. 101.5.